Difusora de Laguna. Eu agora são 14 horas mais 13 minutos, 14 e 13, boa tarde a você, que está na praia, descendo aquela prainha frigostosa, chegando aquele bronze moreno, né? É cor do sol. E também a você que está nos acompanhando, mas não está na praia, sim, no seu local de trabalho. Obrigada pelo carinho da sintonia e tenham todos um ótimo trabalho. E um ótimo domingo também. 14 e 14, a hora da coincidência. Boa tarde para você que acompanha a programação. Sucesso e mais sucesso da programação dominical da Difusora. E vamos com mais música até as 19, rolando o musical 767 na sua Difusora, mais uma da RCE Rádio. 14 e 14, boa tarde para você. Sucesso, 2 horas e 23 minutos. Boa tarde para você.